convidar aí comigo um pouquinho, voltar ao tempo e cantar algumas canções que marcaram a minha vida, meu ministério, que marcaram a sua vida também, amém? Você crê nisso? Você crê no milagre de Deus na sua vida? Cante. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória nesta hora. Hoje o meu milagre vai. Senhor, os teus milagres fluam na nossa geração, toca a nossa vida. Oh, oh, oh, oh, oh. Toca, Senhor, cante Espírito Santo. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou. Como essa, uma brisa gostosa como essa, só pode trazer alegria pro nosso coração, amém?